que chegamos enfim a um ponto sem regresso, ao começo do fim de um longo e lento processo que se apressa a cada ano como um progresso insano que marcha pro retrocesso. É só o começo. Estranhos dias vivemos, dias de eventos extremos e de excessos em excesso, mas se com tudo que vemos os olhos viram do avesso, outros eventos veremos, outros extremos virão. Prepare seu coração, isso é só o começo. É só o começo. Isso é só o começo. É só o começo. Aqui chegamos, porém, num evento diferente, onde a gente se entretém um ao outro, frente a frente, deixando um pouco ao fundo o ambiente do mundo. Por esse aqui entre a gente, é só o começo. Assim nesse clima quente, no espaço-tempo presente, meu canto eu lanço, não meço, minha rima eu arremesso, pra que nada fique intacto e tudo sinta o impacto da ação de cada canção. Preparem-se, irmão e irmã, isso é só o começo. É só o começo. Isso é só o começo. É só o começo. Isso é só o começo. É só o começo. Isso é só o começo. É só o começo. Isso é só o começo. É só o começo. Isso é só o começo. É só o começo.